só sei que eu sou. Do filho eu sou, do grande eu sou. Eu sou, só sei que eu sou. Do espírito eu sou, com rei eu sou. Sou, sou, do grande eu sou. Uou. Eu sei que eu sou filho do grande, eu sou Black Music, I'm a soul, my bro. I know that I am child of God. Black Jesus, my king, oldest brother. Olhou pra mim quando eu desacreditei, e somente seu olhar me fez chegar onde cheguei. Eu não sou, mas ele é. Eu não vou se ele não estiver mais. Está presente em todos os lugares, desde o Oriente até os Bulgares. Me viu aqui na Moca dando mó milho, puxou pela orelha e me chamou de filho, vem. Pois eu sou o caminho, a luz que ilumina, o calor que aquece o frio meu. Meu nome é grande, grande eu sou. E onde tu estiver, meu filho, eu também vou. Só sei vou. Que eu sou, do filho eu sou. Do grande eu sou. Só sei que eu sou, do espírito eu sou. Do grande eu sou, bro. Com o rei eu vou, sou, vou. Do grande eu sou. Só sei que eu sou, dos três eu sou. Com o rei eu vou, sou, vou. Do grande a pai de multidões, porém conhece individual cada um dos corações. Todo poderoso não é desenho de gibi, mas encheu os meus olhos quando eu percebi que ele tá lá no céu, mas não cai de lá. Eu tenho um super pai que pode voar, meu super herói. Me ajude a superar os heróis de mentira que vem pra me enganar. Vou! Se for preciso, vou de novo. Pra Deus me quebrar e formar um vaso novo. E pede socorro, nunca olhe pro lado. Faça igual a Daniel com os leões esfomeados. A prova é pra se provar. Pra se aprovar, não pode se apavorar. Então vem com nós, que nós vamos com ele. Aqui é tudo nosso e o nosso é tudo. Só sei que eu sou, do filho eu sou. Do grande eu sou. Só sei que eu sou, do espírito eu sou. Do grande eu sou. Com o rei eu vou, sou, vou. Do grande eu sou, bro. Só sei que eu sou, dos três eu sou. Com o rei eu vou, sou, vou. Do grande eu sou. Aqui é os três. Que um dia viveu no mundo, mas agora virou gente. É, o que muitos estão dizendo, mas se serve pra elogio, então firmeza tá valendo. Ah, Bonai. Eu já deixei de ser filho, mas ele nunca deixou de ser pai. E o meu irmão Cristo andava pela serra, escolhia de início seus doze dessa terra. Fechou João, Pedro, Simão, Bartolomeu. Hoje ele olhou no chão e viu você e eu. Antes era old school, dos mano que fechou. Hoje os doze atuais, nova escola que chamou. Só sei que eu sou, do filho eu sou. Do grande eu sou. Só sei que eu sou, do espírito eu sou. Do grande eu sou. Com o rei eu vou, sou, vou. Do grande eu sou, bro. Só sei que eu sou, dos três eu sou. Com o rei eu vou, sou, vou. Do grande eu sou.